Aí, se for pra amarelar, nem cola. Se for pra dar buena, mano, sai fora. Banco original, do lado sul, mano. Ah, 482, correndo risco, DJ Z, vai. Acredita, mano, nem acredita.